Avenida 8 de Maio, entre Souza Franco e Berredos, em Icoaraci. Amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor.

fiz mil loucuras por você. Pensei que eu pudesse ter, pra sempre ter, seu amor. Me enganei, foi só momentos, momentos que me fez sofrer. Sofri por ti porque te amei, te amei demais, só por ti. Por te sentir tanta emoção, isso me fez ingratidão, deixando em meu coração desejos e paixão. Você machucou, e assim me deixou nesta solidão. CD Lá Vem Bala. Aqui o sucesso dispara mais rápido. Eu te amei com toda a força do desejo, desejo louco pra ficar, pra ficar sempre com você. Foi tudo em vão, só te amei. E hoje eu não quero mais, não quero mais sofrer assim. Não vou gostar mais de ninguém. Vou gostar só de mim. Não vou mais sofrer. Só quero viver a vida pra mim. Esse amor valeu. Me feri quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Pois só vem mais que uma conquista. Sem a vela em alto mar, uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra vista. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Pois sou bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela. Toque da batida. Banda Cashme, pra você curtir, dançar e se apaixonar. Me feri quando procurei.